Música é pra você que não tem coragem de falar na cara. Precisa escrever. Ensaio cena na frente do espelho, decorando o dia inteiro. Umas frases de Drummond que eu roubei pra você. Não sou muito bom com as palavras, a sua mente todo trava. É só te olhar que não sai nada. Dá um filme, um livro, tudo que eu quero te dizer. Não consigo olhar na sua cara, vou ter que escrever. Que a amizade acaba na hora que eu vejo você. Eu precisava escrever. Que a gente já namora e só você não sabe. Eu já tô sentindo ciúme e saudade. No bloquinho ou no guardanapo, resumindo pra você saber. A gente já namora, só você não sabe. Eu já tô sentindo ciúme e saudade. No bloquinho ou no guardanapo, resumindo pra você saber. Eu amo você. Meu parceiro Natan CDs, o moral. Alô, meu parceiro André CDs, Coringa Divulgações. Vitor Bios, que o Sergipe foi estourado. Dá um filme, um livro, tudo que eu quero te dizer. Não consigo olhar na sua cara, vou ter que escrever. Que a amizade acaba na hora que eu vejo você. Eu precisava escrever. Que a gente já namora e só você não sabe. Eu já tô sentindo ciúme e saudade. No bloquinho ou no guardanapo, resumindo pra você saber. A gente já namora e só você não sabe. Eu já tô sentindo ciúme e saudade. No bloquinho ou no guardanapo, resumindo pra você saber. Eu amo você.